28, acione a identificação, mantenha nível 100 na proa do VOR de Salvador para cruzamento. Guarde, inicialmente mantenha a proa do VOR. Parte 4, sequência livre de olho. A 97, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 360 via saída Arbor 1. 360 via Arbor 1, 097, obrigado. Autorizado o pouso, vento 190 graus com 89, November Oscar Whisky. Informa um caravan passando agora a quinta milha para a sinal pistão 0, caravan da Bahia, ok? O November Oscar Whisky vai agilizar. Está passando, gosto do oficial, informa um Papa 28 Alfa, aproximando para a pista no 7, já alinhado na final no 7, em torno de 2 milhas e meia. Passou externo agora, gosto do oficial. Gente, continua a aproximação, pista 10, autorizado o pouso, vento 180 graus, 8 nós. Zero 97, informação de tráfego 3 horas, 1 3 milhas, rumo oeste. Papa Alfa Tango 4, cruzando 3 mil pés em ascensão. Entende. Monitora dos 15, voo no 097. Tive tráfego esperado, voo no 097. Obrigado. Sou Filo Delta, se você mantém nível 100 via saída Arbor 1. Pode manter nível de voo 100 via saída Arbor 1, Vitor Filo Delta. Hoje, seria devido a formações, nós estamos a magnética 240 aproximadamente por 90 milhas, acho que deve dar formações. Chegou na 097, só autorizado de juízo necessário. Positivo, obrigado. Quatro no 8, ponto de espera próximo, visual prática na curva. Gente, azul 418, mantém o ponto de espera. Pode. Taxi autorizado até a Papá, chame para ingresso. Novembro, nosso polícia autorizado backtrack, táxi até a Mata, chame pista livre. Autorizado até a Mata, levanta. Por 100 milhas, inicialmente. 640. Zona 097, sub mantenha nível 240. Restrito nível 240, voo 097. Fiz um décima 1. Quilo Romeu Oscar, táxi à esquerda, sigo Tupi, reporte lá de ponto no 7, Romeu Oscar. Azul 9-1-8, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 8-9, pouso autorizado. Ida e pouso 1-0, 9-1-8. Azul 4198, traço na final, BR Companhia. Observe a passagem do tráfego após a autorizada alinhar e manter. Após o tráfego na final, mantém 4198. Esquerda, estacionar a frequência de parte da mata, até a outra área. Ana. Meu Oscar, fica atento à possível esteira de um 190 que usou o eixo. Após o 180, livre decolagem quando pronto, 1970 graus, 8 nós, ajuste 1012, 1012. Cezinha tá aí hoje não, né? O Cezinha? Vitor Kilo Delta, apenas confirmando rota e nível já voados anteriormente em condições visuais. Afirmativo, já voados visual na rota, senhora. Vitor Kilo Delta. Subi mantém nível 080, Vitor Kilo Delta, mantém perfil de saída e está sendo coordenado com o centro Recife e abriu direto de conflito. É, vai subir mantém nível de voo 080, aguardando. Vitor Kilo Delta. Bona 097, subi mantém nível 240, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. Positivo então, 240 restrito e Recife agora, 288-230, boa. Bom, 120, decimal 8, 120-80. 120-80, o quilômetro hora. Azul 4118, vento 170 graus, 089, ajuste no 012, decolagem autorizado. Livre decolagem, pistro 04118, azul. O Kilo Romeo Oscar, no meu país, corredor Axé. No meu país, corredor Axé, o Kilo Romeo Oscar. O 4118, decolado 23, controle 120, decima 8, bagagem. 1208, 418. Equador azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, subindo mantém nível 360 via saída Arbor 1. Arbor 1 LFA subindo ao 360, 4118. Atango Vitor Kilo Delta, serviço radar encerrado 38 milhas sudoeste de Salvador. Em frequência livre para a coordenação e informação de voo e alerta, centro Recife, 128.8, alternativa 126.0. Genesis 6314, line up and maintain runway 10. Line up and wait 10. São Romeu Oscar, tem frequência livre para a coordenação com os tráfegos locais. Passa. We'll climb and maintain flight level 090 until 40 nautical miles from Salvador VOR, and then you're clear flight level 340. Performing Momo departure and then Nenin. Runway 10, wind is 180 degrees, 08 knots, clear for takeoff. Canadian 1012. Tango Mike, Índio Lima. Acionamento autorizado, aporte para o táxi. Manter pistola zero. Ali mantendo zero, passaria 2231. Controle, solicitou a instituição a sua saída pronto para a copa, 2231? Pronto para a copa, 2231. Após a decolagem, subirá e manterá o nível 090 até 40 milhas, afastado de Salvador. Em caso de falha, após 40 milhas, reautorizado o nível 160. Decola 090 até 40 milhas, após 40 milhas, caso de falha, sobe 160, passaria 2231. Confirmo. Filé de acionamento, taxa-me na Oscar Pronto. Decimal zero. 288-260 com Recife, azul 4-1-2. Salvador, control Ocean 6314. Chané 6314, cost code is 5064. Walking 5064. Passageiro 2231, no vento 70 graus, 29, decolagem autorizado, pistão 0. Livre decolagem no 0, passageiro 2231. Controle Salvador, muito boa tarde, Chané 6210, informação Oscar. Chané 6210, acione identificação, desça e mantenha nível 0EP0 após Pavox, se tiver condições, autorizado para observar Vitor 368. Direto 368 então, agora após Pavox. 0EP0, obrigado. Chané 6314, radio contact on departure, family maintain level 340 via Momo departure. 340 via Momo departure, Russian 6314. Oscar Pronto, autorizado, pista no 7, leve decolar, vento no 70 graus, alinhado, pista no 7, com 8 nós, 1012, Júri. Decolado, 232, controle 120, décima 8, lugar. Controle 208, 2231, no seu mapa, tarde. Fly direct, Coco Ocean, 6314. Controle Salvador, passaria do 2231. Passaria do 2231, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 160, está liberada a restrição de 3000 na saída do 2231. Canceladas as restrições, sobe até 160, 2231. Boa tarde, 3235, ponto de espera da 10, está pronto. Quanto espera, são 3235? 3235. O 620, restrição na sua subida, ponto para quadra? Ponto para quadra. O 620, após a colagem, suba e mantenha o nível 090. Em caso de falha, após 40 milhas, reautorizado o nível 370. 7, sobra e mantenha 090. Em caso de falha, após 40 milhas, está autorizado 370. Por 620. 7, aguarde para decolagem. Aguardando. Victor, Índia, Juliette, decolado aos 33, controle 120, décima 8, até volta. Boa noite, seu Juliette. Controle Salvador, passando Vitor Índia Juliette, coluna escuta. Passando Vitor Índia Juliette, 1 no meu pé, escorredor Axé, na escuta do controle. 1 no meu pé, Axé, escuta o controle. É, tem manter. Após o gol, ele mantém na pista 10, da 3235. Tango Mike Indialina, táxi autorizado até a ponto de espera da Papá, reporte para ingresso. O POB é de? Sete. Papapá, Charlie Mike Romeu, controle. Proceda, controle. Charlie Mike Romeu, serviço radar encerrado 40 milhas, sudoeste de Salvador. Em frequência livre para autocoordenação e pouso em Siri, o Charlie Mike Romeu. Graças, bom final de semana. Golf Sierra, mantém a taxiway Quebec, aguarde para o cruzamento. Estou com 525 sentido contrário, será autorizado após o tráfego ingressar na pista. Bono 620, decolada 35, controle 120, décima 8, boa viagem. 08, bom trabalho. Sinal RNAVE, reporte estabilizado. Confirmando, seria o 366 para o 6200? Qual que é o 366, 6210? 366, então, desce para 3000? 2500 pé, informe estabilizado, Xander 6210, altímetro 1012. 1200, 2500, autorizando o procedimento para o 366, 6210, obrigado. Júlio, boa tarde, gol no 620, Puka. Gol no 620, contato radar na decolagem. Suba sem restrições até o nível 370, via saída da PUCA. A PUCA 370, 620. E manterá o nível 090 até a liberação do controle, ou, em caso de falha de comunicações, após 40 milhas, reautorizado 360, devido ao tráfego em cruzamento, mantendo o nível 100. Problema, já mantém o 90 na saída, já mantém o nível de falha. 40 pista no 0, vento 1 no 70 graus, 89, altímetro no 02, decolagem autorizada. Decolagem. Golf Sierra até a Maitê, a estacionada frequência livre, boa tarde. Golf Sierra. S6314. Call receive center 125.45. If unable, 126.85. Secondary for 126.85. Mike de Lima, aguarde para a decolagem. Tanto 3835, declarado 38, controle 120, décimo 8, boa viagem. 308, bom serviço. O Papatango Mike e Índia Lima, restrição na sua subida, pronto para quadra? Após a decolagem, subirá e manterá o nível 090. Até a liberação do controle, se falhar as comunicações após 40 milhas, reautorizado nível 340. Correto, aguarde para a decolagem. Ligou 620, pode voar, onde? O 620, onde não faz parte da saída. Seria Puca, Jama e após Jama, Aracaju. Positivo. Os 835, tráfego 2 horas 10 milhas com rumo sudoeste, Bandeirante, Eco 1110, mantendo o nível 100. Gente, está 3835. Patango Vitor Índia Juliette, vai passar através do farol da Barra, de frequência livre para autocoordenação. 3835 vai necessitar de desvio pela direita? Negativo. Gente, submantenha nível 360, TAM 3835. Subindo para nível 360, TAM 3835. Tá longe, tá 15 milhas. Tá bem, tá passando o Mike de Lima, vento 190 graus 8 norte, passando 7 decolagem autorizado. Zero, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 12685. 2685, obrigado. Mike India Lima, decola agora os 41, controle 120, decimal 8. 208, Mike India Lima. Iniciando decolagem do 169. Mantenha a posição e aguarde. O 169 mantém a posição e aguarde. Você não foi autorizado a iniciar a decolagem. Mantenha a posição, 169. Tem informação de tráfego? O tráfego decolou da 17, cumpre o mesmo perfil de saída. Vou aguardar o senhor manter a separação prevista, solicitação do controle, que só aguarde um minuto. Ah, tô sempre aguardar. Realmente, e via saída da EL. 090, saída da EL, mas... Estabilizou 6210. É 6210, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 2195, 3835, tráfego esperado. Sim, aqui está 3835. Mike India Lima, foi direto da EL. Direto da EL, Mike India Lima. Salvador, muito boa tarde, Oxanem 6210, final da 10. Oxanem 6210, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização. Azul 4206, tem identificação desse, mantenha nível 080, autorizado via chegada marítima. 69, solicitação do controle, mantém pro até 4 mil pés após decolagem. Tem nível de decolagem em pista 10, vento no 80 graus com 7 nós. Tem nível de decolagem, mantém pro até 4 mil, 1 menor. E uma razão de subida que vai entregar? 2 mil pés. Romeu Golf Vitor, acione identificação, voe Mari, para chegada Mari, reporte para descida, Romeu Golf. Xanelé 210, tem pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 079. Livre pouso na 10, 6210. Coluna 69, decolou os 44, controle 120, decimal 8, bom pouso. 208, obrigado. Controle, gol 1169, decolou, boa tarde. Coluna 169, contato radar na decolagem, mantenha o eixo até 4 mil pés após... Sub, mantenho 360, vou no 169 e via saída da EL. Mantenho o eixo até 4 mil, após mantenho o perfil do Daion, o 169. 3835, chame Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. Recife, 1251, 12235, 3235. Obrigado. autorizado para o CR Vitor 366, azul 4206. Meu Golf Vitor, contato radar 56 milhas, sudeste de Salvador. Tango Mike Quinta Lima, vou direto a Mótima. Direto Mótima. Mótima, Mike Quinta Lima. Subiu, cobrando direito, no 69. Com o nome 69. Do 4206, reautorizado, descido até 4 mil pés. Meia-nove, Voileda. Voileda, 1169. Tango Romeu, Golf Vitor, desce, mantenha nível 050, prossegue na final, na piscina 0, procedimento da Renave ou NDB? Mãe de voar Duna, o Romeu Golf Vitor? Ativo. Desce, mantenha 050, na proa de Duna, o Romeu Golf Vitor, aguarde autorização para a final do NDB Smooth. Paredo 2231, no chame centro Recife, 128, correção, 12545, alterna, 12685. Centro Recife, 2545, 2685, 2231, uma boa tarde. Lemos do Gol, funcionamento secretário, semitáxi. 4206, desse mantenha 25006, autorizado sinal RNAVE, informe estabilizado. 15 Lima, informe de juízo ao centro Recife, na frequência 125. Terna 128, decimal 35. Primária 1251, secundária 128, decimal 35. Uno 169, controle. Uno 169. Recife 1251, alterna 128, decimal 35. Recife 251-2235, voo 1-9. Tango Romeu Golf Vitor, desça e mantenha altitude de 4 mil pés, aguarde autorização para final NB. Autorizado, alinhar e manter no 7, aborte quando pronto para decolagem. Cerrado a 2 milhas para o fixo coral, mantenha nível 1-0-0, chame controle ilhéus, frequência 1-2-0, decimal 1. O Golf Vitor desse mantenha 2.000 pés, autorizado final NDB Zulu, informe estabilizado na magnética 1.01 de Sindra. Complete o sinal do procedimento da RNAVE, chame torre 1 no 8, decimal 9. Torre 1895, Lima Zulu Golf, tem decolagem autorizada para o sinal 7, vento 200 graus, 08. Torre Salvador, é o azul 4206, estabilizado localizado. 4206, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Para informação, tem o Charlie 402, iniciando a rolagem na 17. Não interfere com a sua aproximação. Cliente 420. Decolou agora 57, controle no 208. Quatro 206, autorizado, pistão zero, o vento 200 graus, 08 nós. 4206. Sou Golfo, contato radar na decolagem, se me mantenha 4.000 pés. Tem condições de voar por alto? Sim, Lima, Lugou. Direto Coral, Lima, Zulu Golfo. Direto Coral, Lima, Zulu Golfo. Na 0 acima identificação, desse mantenha nível 050, autorizado via chegada mais. Altímetro 1012. Na 3190 após o TAF e autorizado ser Victor 366 para final em nada. Meu Golfo Vitor Ciente, complete final NDB Zulu, pistão na zero, chame Torres Salvador, 1-1-8, eles moram na... Romeu Golfo Vito, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Eu aguardo. 4206 no solo, 00, libera a direita no 211. Na final baixado de cavalo, o meu Golfo Vito. Golfo Vito tem pouso autorizado, pista 1-0, o vento 1-8-0 graus com 7 nós. Pouso autorizado da 1-0, o meu Golfo Vito. confirmei a sua identificação, desse mantenha nível 050 via chegada Mário. Altímetro 1012. Via chegada Mário, via 12, descendo até o 050, gol 2789, a sua identificação, voe Bonfi, após Bonfi, servidor 367, aporte para descida. Azul 2789, reporte para o controle ao término dos desvios, azul 2789. Nossa, para sim. Pelo Romeu Ossa, procedente de Serra del Golimosa. Visuais, zona 1506. Acione código transponder 0145. Foi Paripe da presente. E após Paripe, ingresso corredor interlado. Na 3894, acione a identificação, desse mantenha nível 060, autorizado via chegada Mário. 060 via Mário, 3894. Também diz outro, 3190. 3190, Torre Salvador, 198, decimal 95. 3195, tá 3190. 166, tem condições de voar o servidor 366? Afirmo, direto 366, 1966. Ativo, está liberado das restrições de velocidade na chegada. Posso o pessoas a bordo com quem para o controle? 1 a 0. Zero 90, tem pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 099. Primeiro pouso, está pista 10, vento 390. 0,5 velocidade inicial, né? Uno, uno, meia, meia. 2509, uno, meia, meia. Três, oito, nove, quatro, vou para o Serra Vitor, 368, em redução de velocidade para 2509. Minha casa, 368, Papa Tango Lima do Golf, plano de voo cancelado, 1911. Desça para a altitude de tráfego do destino, Lima Zulu Golf. Tem serviço radar encerrado agora 38 milhas sudeste de Salvador. Seu frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Para destino Azul 2789, vai manter a proa por aproximadamente 12 minutos. Azul 2789, após desvio, vou ir para o servidor 367. Servidor 367. Está autorizado a descida até nível 050. Altímetro no 092. 050-012. Onda 66, desce e mantenha 2500 pés. Autorizado sinal do procedimento RNAV. Reporte servidor 366 estabilizado. Reporte serão 366, está autorizado. Desce 2500, é o 966. Três, oito, nove, quatro, desse mantém 4000 pés. Altímetro na 012. 4000 Ótimo, né? Escuta. O quilo Romeu, Oscar, na escuta. Pelo Romeu, Oscar, contato radar perdido 1 a 9 milhas sudeste de Salvador.